melhor em artesanato você encontra em Dona Abelha Artesanato. Temos artesanato de barro, artesanato de pano, jarro de cimento com fabricação própria, artigos decorativos, adubo, alumínio e muito mais. Dona Abelha Artesanato aceita cartões de crédito e débito. Venha conhecer nossas novidades. Será um prazer te receber. Dona Abelha Artesanato, visite-nos na Avenida E, número 681, segunda etapa do José Walter. Nosso Instagram é donabelha_artesanato. Nosso WhatsApp é 985747413. 985747413. Será um prazer te receber. Melhor em artesanato você encontra em Dona Abelha Artesanato. Temos artesanato de barro, artesanato de pano, jarro de cimento com fabricação própria, artigos decorativos, adubo, alumínio e muito mais. Dona Abelha Artesanato aceita cartões de crédito e débito. Venha conhecer nossas novidades. Será um prazer te receber. Dona Abelha Artesanato, visite-nos na Avenida E, número 681, segunda etapa do José Walter. Nosso Instagram é donabelha_artesanato. Nosso WhatsApp é 985747413. 985747413. Será um prazer te receber.